Aracaju, frequência 120.3. Só passeio no 70, Aracaju, 120.3, azul 27, 12, boa noite, obrigado. Olá. Com 968, confirme intenções, irá realizar o procedimento RNAV da pistona 0 ou NVB do Lula. RNAV da 10, 1968. Gente, após o TAP, vou encerrar vídeo 366. Após o TAP, encerra vídeo 366, vou 1968. Escutor Salvador, muito boa noite, é o Papa Papa Charlie Mike Papa. Papapapá, Charlie Mike Papá, contato radar, subatório nível de voo 430, foi direto para a posição Leda. Voando para Leda, nível 430, Charlie Mike Papá. Boa noite, chegou 1099, informação é Tango, posição 13. 1099, Confins, via rota do plano, nível 360, saída Arbor, Elefa, após DCT Nítibo, recepta Zulu 21 e prossegue conforme a rota apresentada no plano. Decola fechando a zero, primeira curva à direita, aciona 5151, controle 119.8. O 1099, atualizado com o fim do 360, Arbor, left, direto, Nítico, Unipercepta, Zulu 21, decolando a net, primeira curva à direita, aciona 5151, 198.3. Reposte pronto, 1099. Reportará o São Salvador, muito boa noite, 73197.0090. 73197, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 092. Alinha e decolar, 10, 3197. 26.0, alterno no 28.8. 260.288, boa. Prossiga para controle. Gente, confirme o transponder acionado. Transponder acionado. Chama para Golf e acione código 0124. Via corredores, mantenha o 1.500 pés, reporte ingressando o corredor Interlagos. Pessoas a bordo, assim, Papa Golf. Bem. Cheque rádio, 1234-4321, um grande abraço. Azul 271, foi direto, Vitória da Conquista. Direto Conquista 271. Com 968, autorizado a final do procedimento RNAV da pistona 0, reposto passando Serra Dita 366. Sinto autorizado a RNAV, dá 1-0, reportará o Serra Dita 366, 1-1-9-8. 3197, decolou 02, chame controle, Salvador, 1-1-9-8. 198, 3197, boa noite. Boa. 23-8. Chamar Recife 251-238, Charlie Mike Papá, bom trabalho. Boa noite. Salvador. Comandante, boa noite. Altan 3197, cruzando 1500 pés, abertura da El. Altan 3197, contato radar, sincero nível de voo 340, via saída da El. Via saída da El, subindo 340, da 3197. Siga para controle, a sua McDongo. Quem tem a sua McDongo, confirme pessoas a bordo e código, o tipo do equipamento e código acionado 0271. Gente, via corredor, reporte ingressando o corredor Interlagos. Vida 366 ou 968? 968, completa final, sobre torre frequente 98 decimal 95. 1895 ou 1968? Salvador, boa noite, voo 168, 3 milhas para o CA Vitor 372. Voo no 168, 2 Salvador, ajuste no 014, avistado, pouso autorizado, pistura 0, vento 120 graus, 109. Gente, pouso autorizado no 10, voo 168. No 97, chame Centro Recife, frequência na 25, decimal 1, alterno na 23, decimal 8. Recife, 25, 1, alternando 23, 8, da 397, obrigado, boa noite. Boa. Baixa para a Golf, acione código 0224. Baixa para a Golf, 0424. Lembre-se que no passado o código era 2424. Chama para Golf, vou direto para o final da 17, reporte a 4 milhas afastadas. Decimal 9. 1219, até daqui a pouco. Até. Salvador, o gol 1168, vibrando, boa noite. Foi 1168, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, gol 1168. Saulo, Salvador, boa noite, gol 1099, portão 3. Remoto 13, coordenação criptação, reporte táxi, gol 099. Reporte táxi, gol 099. Alfa Golf, confirme visual com campo. Visual, certinho. Gente, mantenha a proa final, some torre frequência no 8, decimal 95. Boa. Controle Salvador, Oscar McTango na posição interlante. Oscar McTango, vou para o CEASA, reporte quando visual com campo. Para o CEASA, reporta quando visual com campo, Oscar McTango. Gol 7 horas do tempo. Prossiga. Autorização Galeão. Gol 7 horas do tempo, cópia. Oscar Papa Golf, avistado. Pouso autorizado, pista no 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Nossa, livre pouso. Opa, destino? Andar da Aerostar. Aerostar, sim. OB 178, alternamos Brasília com 334 para mim. 1099, Pátio, Índia, Ponte Esfera, Torre, 198, direção 95, ajuste no 0-4. Ok, 1-0-4, Pátio, Índia, 295, a Torre, gol no 099, obrigado. 1705, pronto, cópia. Galeão, OB novembro 857, nível de voo 360, saída da El, Leda e Irumi, decola pistão no 0, primeira curva à direita. Aciona 5154, controle 119, decimal 8. Contato Galeão, acionamento 857, 360, nível Galeão, Leda, Irumi. Decolada 10, curva direita, 5154, decimal 8. Correto, poste pronto, gol 705. Gente, chame a torre, frequência 118, decimal 95, Oscar Mike Tango. Torre 118, decimal 95, Tango, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, autorizado, final da 17, reporte, através de Rima. Tá, vai chamar na final da 17, só copiou, não copiou outra vez, que é pra chamar, tá? Reporte na curta final. Curta final. Papa Golf, escola 18, livra à direita, ao livrar, estaciona a frequência ali. Mike Tango, ajustado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 120 graus, 119, confirma, Pátio Chino. É o Pátio 4, senhor, tá na curta final da 17, o Oscar Mike Tango. Pouso Fuso autorizado, 120 graus, 119. Fuso autorizado, Oscar, como é que tá? Salvador, boa noite, gol 1099, a Fuso 1099. Gol 1099, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 120 graus, 119. Salinha, decola no 0, 1099. Solo com o centro para... 1705, retorno ao táxi. Papa Romeo, Mike Sierra Golf, at your discretion, descend to flight level 080, CAN 8 1014, fly to Amman position to intercept Amman arrival. Sierra Golf, fly direct to taxi position. After taxi position, fly to Sierra Vita 366 to realize the RNAV procedure runway 10. And report when you be 40 miles off Salvador. Uno 099, solo Peculoso 22, chão de controle Salvador, 119, décima 8. 198, controle, gol 1099, boa noite. Tá, Mike Tango, zebra direita, corte frequência livre. Deslocar o nível de voo 360 após 2000 pés, vou direto à posição Elefa. 360 após 2000 Elefa, com 3858, aciona identificação, chegada na área autorizada, desce até o nível de voo 060, correção 050, altímetro na 014. Aguarde. Mike Sierra Golf, conforme a ordem do que ele disse, Pitty. Mike Sierra Golf, 705, taxa direita, via Índia, ponto de espera, torre, 118195, ajuste no 0 no 4. 705, autorizado, a linha área decolar, no 0, vento 1, 10 graus, 1, 1, 9. Então, 3858, confirme irá realizar o procedimento da RNAV da pista no zero. Afirmativo, vou ir para a Serra Vita 366, está 3858. Foro 705, decolou aos 27, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, boa noite. Boa. Salvador, voo 19705. 705, contato, correção. Subiu até o nível de voo 360, via saída da EL, cheque seu modo, cheque seu transponder e não receba mesmo. Acione código 5154. Acionado. Agora em contato, radar passa 2000 pés. Foi direto para a posição Leda, gol no 705. Direto Leda, gol no 705-390-790 com a TAM. Chinema 390, acione identificação, chegada à área autorizada. Vista para o nível de voo 060, altímetro no 0-4. 060 no 0-4, 63-90. Gol no 099, chame Recife, frequência no 26-0, alterno no 28-8. O Recife agora, 260-288, gol no 099, boa noite. Boa. Like Terra Golf, we're the service now. Descend to flight level 050, altimeter 1014. Minha 3-0 do Xené, vou aí, Zap. Na prova, 358, desce para 4.000 pés, altímetro no 0-4, sem restrições. 4.000 pés, 0-4, 358. 390, reduza para 250 nós, após cruzar o nível de voo 150, reduza para 220 nós. Roda no 50, 220 nós, 6390. Golf, flying direct Sierra Vita 366. Minha 390, apenas para informação, será o número 3 na aproximação, seguirá o Serra Romeu 22. Paciente, 63, 190, 220. Charlie Serra Tango, acione identificação. Charlie Serra Tango, serviço radar 59 milhas oeste, Salvador. Foi para a posição Mário para interceptar a chegada Mário, que é NH1 no 04. Chame com o Drangel de descida. Charlie Serra Tango, desce até o nível de voo 100, que é NH1 no 04. Desce para 2.500 pés, QNH na 04, autorizado a final do procedimento arrinado da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366. 200, reporte passando 366, Serra Golf, desce para Collection, Mike Serra Golf, descend to 4,000 feet, altimeter 1014. 4,000 feet, 1014, Mike Serra Golf. Comba 06, qual que é a ideia? Comba 06, 58 miles southwest of Salvador. Maintain radar service, maintain flight level 090, fly direct Kongi position. Comba 06. Ratango, mantenha a chegada até a posição ITAP. Voe Mário após Mário ITAP, após ITAP, será direcionado para os pontos do procedimento agendado. Bono 705, chame Centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterno no 33, correção, no 23, decimal 8. 25, 1, 2, 3, 2, boa noite. 1, 2, 8, 1, 2, 3, decimal 8. 1, 2, 3, 2. Mike Serra Golf, confirme o indicator de speed now. 172 knots, ground speed 177. Roger, reduce until 140 knots, Mike Serra Golf. Reduce to 140 knots. Charlie Serra Golf, vai passar 110 para 100. Sônia Serra Tango, reautorizado, descida até o nível de voo 060, QNH 1014. Canal 6310, desça para o nível de voo 050. 050. Charlie Serra Tango, reduza a velocidade indicada para 220 nós. Número 4 na aproximação. 220, Charlie Serra Tango. Serra Golf, vectoring for spacing, turn left heading 170, correction, turn left heading 070, you are number 2 to approach, will follow traffic in approach now 2 o'clock, 60 miles, Airbus 320, Mike Serra Golf, in case of communication failure, and radio 120 off Salvador, resume navigation, flight to Serra Vitor 366. Roger, turn left, 070, as of communication, flight direct to Serra Vitor 366, 120, radio, Salvador VR. Correction, 300 off Salvador, correction, Mike Serra Golf. 300, VR, Salvador. Mike Serra Golf, descer para 2000, correction, 10 to 2500 feet, altimeter 1014. Descent 2500 feet, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, this is all for the aircraft. Roger. Channel 6310, descer para 4000 pés. 4000, 6310. Meio, 3258, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 1995, Mike Serra Golf, resume navigation, flight to Serra Victor 366 and report passing to o Serra Victor 366. Roger, direct Serra Victor 366, report, that's passing. Canal 6310, oi para Serra Victor 368. Serra. Charlie Serra Tango, 060, proa de Patins. Gente, Charlie Serra Tango, desce para o nível de voo 050. 050. Charlie Serra Tango, voe direto para Serra Vitor 368 para o procedimento Renari. Serra Vitor 368, procedimento Renari, Charlie Serra Tango. 8, em Salvador, ajuste no 014. Avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Reforço, pistão no zero, tá 3-2-5-8-0 no 4. 1-0, Taubatane, último 360. Saída da El, Leda, Mótima. Segunda pistão no zero, primeira curva à direita. Aciona 5-1-6-5, controle 1-1-9-8. Mais uma vez para informação, o tráfego que irá precedê-lo na aproximação é o Serra Romeu 22, agora com 1.70 nós de ground speed em redução. E o 2043, vou confirmar com o centro Recife, aguarde para nova autorização. O que você tem de rota para colocar? Tem a 1.0, estou batendo, eu vou confirmar com o centro, ver o que eles têm aqui, aí eu... Qualquer coisa, se tiver a mesma rota que o senhor, eu corrijo aqui. Não, não tem problema não. Então a gente uppers 1-0, depois é Taubaté, né? Afirmou uppers 1-0, Taubaté. 360, Dael Leda Mótima. A aerovia uppers 1-0 e depois final da rota lá, Taubaté. Decolada 10, curva direita, 5-1-6-5, transponder, 119-8, controle. Gol 2043. Correto, pode ponto, gol 2043. Stand by for land clearance. Roger. How far is that order marker? Control, Roller and Lander, runway 17, Cook, base leg, runway 17. Mike Serra Golf, on Laura Barker, report to cancel the plane. Roger. Serra Vita 366. Report South 12, your pipeline route, mod 5, at 41, turn left, short right hand base, report on final runway 17. Roger, I will report on final short runway 17. Turn 3858, solo 41, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, volta 3858. Tango, por gentileza, o Tango mantém o 5000, Salvador. Deixa para 2500 pés, Charlie Terra Tango. 2500 pés descendo, Charlie Terra Tango. 3858, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Pela 36, outra, né? 62, é 35. Na 3-0, completa final, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Boa noite, Mike Serra Golf, report on final. Runway 17. Roger. Fuxilame é 310, Torre Salvador, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo Serra Romeu 22, em aproximação para final da 17. Serra Golf, have inside, clear to land, runway 17, wind 110 degrees, 09 knots. Roger, clear landing to my Serra Golf. My intention after the landing is backtrack to Bab April. After landing, Bataibo. Problema é 310, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 099. Aí eu posso no zero, né? É 3858 Juliette, portão 02. 45, approved deck track, deck via runway 17, report and leaving, vacate runway via taxiway Robert. Torre Salvador, boa noite, papá, papá, Charlie, Sierra Tango. Papá, papá, Charlie, Sierra Tango, Torre Salvador. Boa noite, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Charlie, Sierra Tango, 1014. Pode ser um pouco preto, papi. Torre, o Papá Papá Charlie Sierra Tango vai passar o 372, ou melhor, está a 2 milhas do 372, totalmente visual, propõe para pouso na 17, é possível? Charlie Sierra Tango, pouso na 17, somente regras visuais. Está alterando o visual, Charlie Sierra Tango propõe. Charlie Sierra Tango, entendido que modifica as regras de voo, plano modificado. O senhor foi entrecortado, modificado. Charlie Sierra Tango, por gentileza, confirme intenções. Pouso na 17, se autorizado. Totalmente visual, solicita modificações. Gente, confirme. Solicita cancelamento do plano IFR. Afirmativo para pouso na 17. Entendido, papá, papá. Charlie Sierra Tango, plano cancelado aos 4,5. Autorizado, curva à esquerda, base pela direita, pista 17. Chame de base para o final, pista no 7, tem baixo travado. Charlie Sierra Tango. Tango, chamaremos. Obrigado, senhor. Boa. Puxa 310, fala os 47, livra à direita, fala o Salvador. 121, decimal 9. Xené 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai ser Juliette. Dona 096, senhora identificação, chegada Maria autorizada, desça para nível de voo 050, QNH1014. Gravado já baixado, gravado da 17, o Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 09 graus. Primeiro pouso 17, Tango. FCDET Asia Fatano Route. Set level 330, Puka Departure, Puka, Papa Uniform Charlie Alpha Departure. And Caju Transition Alpha Romeo Uniform. Take off runway 10 first left turn. Score code 5162 and solo departure control 119.8. Condor 077 to destination. Echo there's a Fox Puka departure for runway 10 Mike Charlie Echo Transition left turn of departure for 5162 planet 330 and score code 5162 and airway open Zulu, uniform Zulu 17, open Zulu 17. Alpha Zulu 17 at the airways, 5162 and and just confirm your departure is Puka departure and Caju transition and score code 5162. Kuka departure, Alakaju, condition for Condor 077. Feedback is correct, come right to push back and set up. Condo 0077. Nama 310, Juliette, portão 03. Juliette, 03, 310. Comrade, taxi, condo 077. Contigo, Conosil 77, push back number 11. Contigo, Conosil 77. Conosil 77, clear to push, come right to text. Clear to Agora, já passado, né, tem morro e a Morro de São Paulo e mais à frente Cairu, mais à frente Valença. Passaram já Morro de São Paulo, Cairu, Lorenzo e agora nessa posição, já passou, né, é, Valença. Muito obrigado. Atenção, obrigado. 96, descendo restrições para 2.500 pés, QNH1-0-4, autorizado a final do procedimento da RINAGE, da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366. 514, repórter passando o 3662, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, altímetro no 014. 043, está com 184, 4 horas e 24, observe o caminhão. 02043, táxi via pátio, Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 094. Táxi, Índia, ponto de espera 2895, 14, 0043.